depois vai decolar da 197 com curva direita, ingressar na linha litoral sul. 198 é o controle, 0115, Mike Juliette. Os autorizados pistão 97, vento 120 graus, 11 nós. Lima Papa Mike, é autorizado o pouso, graças. Romeu transfere agora com a torre, acionamento táxi decolagem, Juliette Romeu até o regresso. Rosário 1437 está livre e ILS, a porta está estabilizada. É, tá sendo livre. Após a aeronave da TAM, a retaguarda está livre no 5. Após a aeronave da TAM, está livre o pushback, 777. Ground 11 decimal minus. Could you confirm for trip 5220? Vacated via taxiway Echo and ground 11 decimal minus. No 270. Back 270. Ok, ground is 5 minus. 11 decimal minus, 5220. Salvador Ground, good day, 5220, taxi Alpha. 5220, taxi via Alpha, Kilo to Apron 3, attention for the Marshall. Alpha, Kilo, Apron 3, 5220. Que é o sinal aí das coordenadas? Confirmando, vai cruzar o eixo da 1735 e após prossegue paralelo a 1028, confirma. Afirmativo, somente com a verificação de uma área que será construída a nova pista de Salvador. No 1345, marcador externo, trem baixado, retravado. Força aérea no 345, bip checado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, 1 no nós. 1345, pistão no zero. O Lima Papa Michael estacionar no pátio 5, frequência livre, solo 1500. Frente Alfa Tango Tango, mantém ponto de espera da 10. O Guardião 07, em princípio, mantenha por gentileza este setor. Temos um sequenciamento para pouso na 10, ok? Aguardando para prosseguir. Afirmativo, só para ficar ciente, a nova pista fica no eixo desses novos prédios amarelos que estão construídos aqui próximo a Itapuã. Ciente, ciente, porém mantém esse setor aguardando, ok? Relativo, aguardado. Guardião 07 está visual com o Tucano na final da 10 para pouso agora? Relativo. Gente, a retaguarda dele está autorizada para prosseguir para a final na escuta permanente da torre, ok? Relativo, só a gente vai prosseguir na trajetória paralela, sem interferir com a final. Gente. Força aérea 1345 na DA, prossegue para pouso. Estimativo, pouso autorizado, vento 130 graus, 12 nós, força aérea 1345. 1345, pouso autorizado. O Alfa Tango Tango visual com a aeronave final no zero. Gente, após a passagem da mesma linha, mantém pistão no zero, Alfa Tango Tango. Valeu, vai já o 07, tá livrando o litoral, prosseguindo pro ponto aí, marcado. Sempre das aproximações ao zero. Afirmativo, Guardião 07, pode prosseguir na escuta permanente da torre, ok? Gente. Alfa, por si? Para o táxi, ponto 270, 1.2 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, alternando o galeão. Júlio táxi, a direita, ponto de espera 186, 1014, 1270. Sempre dois ataques direitos, ponto de espera 1014, 1270. Confirmando quanto, a bordo? 1-2 a bordo. Fogo 1777, pronto para o táxi. JB 189, autonomia de 2 horas e 5 com fim. Ok, ele segue a aeronave da Gol à sua frente. Civil táxi Índia Alfa, ponto de espera 186, 1014, no 777, uma boa viagem. Segue a mesma, Índia Alfa, quando lá, 186, boa tarde. Juliette Romeu, livre decolagem, pistão no 7, o vento 120 graus, 09 nós. Fique apenas atento após a decolagem à sua direita, o helicóptero da polícia, sem interferência, ok? O Alfa Tango Tango, vento 120 graus, 10 nós, livre decolagem, pistão no 0. O Sereno 437, continua a aproximação, reporta o marcador externo, bip checado. É, 3191, boa tarde, mantém ponto de espera do 10. Romeu fora. Mike Juliette Romeu, solo aos 05, chame agora o controle em 119, décima 8, tem bom voo. 1980, grata, deu regresso, senhora. Autoriza o Guardião 07, prosseguir no cruzamento do eixo da 1735. Opa! Porém, sem interferir com o eixo de aproximação da 1028, ok? Afirmativo, a gente vai manter a sua trajetória paralela à pista. Ciente, na escuta da torre permanente, o Guardião 07. Claro, sim. Obrigado. Aham. Exato, via litoral, Mike Leite Romeu, 507. Grato. 198, obrigado, bom dia. Alfa Tango Tango, contato radar, sobe a 100 na saída Arbo Elefa. Direita Arbo Elefa, Alfa Tango Tango, subindo a centena. Na 3216, prossegue na descida para 2000 pés, ajuste na 014. 2000, 10, vento 130 graus, 11 nós. Meu controle? Escuta, senhora. Passaram informações de tráfego, tem um tráfego no corredor, sentido oposto. Aparentemente manteram no meu pé, mas ainda sem contato com o controle. Sempre informação, tráfego, mas deixa eu ver, eu vou manter 500 pés, não problema. Pronto para a cópia? Pronto, cópia. Solo Imperador Ilhéus, 160 IC1, pista 10, direita da Euleda Ilhéus. Controle 119.8, 5032 no transponder 4463. Só batendo Alfa Victor Juliette, na rodadora 503, igual com o campo. Alfa Victor Juliette, final no 7 autorizado, reporta 2 milhas fora. Operar 2 milhas fora, Alfa Victor Juliette. Objeto 6721, prossegue na chegada Mari, direto em SAP, para nível de voo 050. Chegada Mari, descendo para 050, objeto 6721. Tá. Mantém esse setor aguardando, ok? Só confirmando após prossegue para o pouso. Ativo, só cruzamento de imediato, autorizado para outro próprio. Autorizado o cruzamento da 1735 e na escuta permanente da torre, ok? E reporte quando for descida. Para, Pedro. Gente, no 04, que seja previsto, é Momo. Afirmativo. Pátio militar e ao estacionar frequência livre. Espera 1322, voa na proa de Mari, para iniciar a chegada Mari, completa e reportando para a descida, no Sassara 1322. Sassara 1376, descida até 4000 pés, ajuste na 04. 3191, no vento 190 graus, 119, livre decolagem, estão no zero. Ativo 4000, ajuste na 04, forçada na 376. Bom, no 270, após a rolagem do Tani, mantém, estão no zero. Dois, desce para nível de voo 050. Confirma autorizado 4000 para Força Aérea 5954. Força Aérea 5954, autorizado 2000, ajuste na 014. Para 2000 na 014. Juliette Romeu, confirme o destino? Gente, parte principal, Índia Alfa, ponto de espera 18.6, 1014, boa viagem. 14 Índia Alfa, Camacho 800, fica ligado, boa tarde. 7 também, aqui na na paralela aqui do da pista 1735, ok? Só um instantinho para decolagem, Guardião 05. Temos o Lua, número 2, só um instante, 1014. Embarque. O TAM 3191 decolado ao 11, controle em 119.8, bom voo. 98, obrigado, onde é? O Guardião 07 confirmando a intenção agora, pouso na empate 3. Matiu, para o desembarque. Tem só um instantinho para o cruzamento da 1735 devido à aeronave na final 17 core, ok? Matiu, obrigado. O Alfa Victor Juliette, pouso autorizado, pista 17, vento 110 graus, 109. Correto, pouso, Alfa. Correto, pátio 3, chame pronto. Direito calor, voo 2DB. Tá batendo Juliette, Tango Zulu, copia. Gente, no 1195, vai chamar Recife, no 2545, conta Ramon 2085, Romeu, Romeu Lima. 119.8, transponda 5014. Gente, cumpriu a Noroeste, aguardando transferência de comunicações, Guardião 05. Boa, 777.0, 1177, gente mantém ponto de espera da Homero aguardando. Aguardando, mantém. Reporta aí estabilizado. 143. O objeto a retaguarda está livre no 1-70. O objeto foi autorizado 4-4-6-3. Tango Zulu, aciona o Chemtac. Guardando autorização. Oi, Salvador Trento, 270, 1-0, bom dia. O gol no 270, decolado 1-1-9, decimal 8, bom voo. Boa noite, bom final de semana, 270. O Guardião 07, está autorizado o cruzamento da 1735, prosseguindo para o Pátio 3, na minha escuta, ok? Guardião 07. Relativo, iniciando o cruzamento já na sinal com o Pátio 3. Tá fora do solo, 05. Guardião 05 prossegue com proa noroeste, aguardando transferência de comunicações, já me escuta ainda, o Guardião 05. No noroeste, aguardando transferência. Direto elefa o Alfa Tango Tango. É, poderia voar direto agora a Guanambi, não? É, na 276? 3216. Alfa Vitor Juliette, backtrack autorizado até o Pátio 4, na minha escuta até o corte. Guardando o Alfa Tango Tango? Ok, direto elefa o Alfa Tango Tango. Mantendo 3000. Gola 270, contato radar, sabeu 360 na saída árvore. Confirma o nível autorizado por 270. 360. Claro, por 360, voo 270. TAM 3804, sem identificação, chegada Mari, desce para nível de voo 060. Chegada Mari, 060, nível ID, TAM 3804. Delta, ciente, manda cópia. Gente, o Sousa prefere a Momo ou a Árvore para estar de alta? Autorizado, Serra Juretinha Romeu, uma centena, decolada 17, curva esquerda. Momo direto, controle 199, decimal 35, coisa 198, aciona 5013. Pode tomar o controle? Afirmativo, transfere agora em 119, decimal 8, até o regresso, Guardião 05. 198, gato. Identificação, chega da PAN, desce para o 070. A PAN descendo para o 070, possibilidade do Duna? Só tem a chegada do passageiro 2230. Guardião 05. Prefiro o Guardião 05? Depois Salvador está fazendo pouso no Hospital da Bahia. Reporta final para pouso, Guardião 05. Tenho a sua direita em aproximação, Tucano, em 2000 pés. Traz para informação. Está aqui igual ao contrário, do Caixinha 10. Reportará no final para pouso no Hospital da Bahia, Guardião 05. Gol no 777, por gentileza, desconto zero, ali mantém de turno zero aguardando, ok? Ali mantém também. Fazer um poder pra abrir? 3291, mantém a saída, guarde. Agora. Suportão 1-1. Alfa Juliette 1-1, 732, eu não vejo. Voltamos fazer um desvio de 10 graus aqui. Alfa Tango Tango está autorizado a acessar 100. Vindo 100, tem dia 10 de hora aqui. Entendi. Lá, já comprou do farol de Itapuã, direto pro pátio, pro CAB. Estimativo, Guardião 07, aguarda para decolagem, o Guardião 07. É, guardando. Mano, vai reportar estabilizado, minha sede é zona. O 1777 autorizado decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, 1-1 nós. Livre decolagem no 0, barra 777. O Gol 1777, apenas para informação, após a decolagem à sua direita, nós temos uma aeronave acionada Alfa 2000, mantendo 1 no mil pés, ok? Prosseguindo linha do litoral sul. Muito obrigado, 1777. Bom, eu falo Alfa, aérea 5954, pode ligar para ele. Força aérea 5954, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Arena 322, desce para 4 mil pés, ajuste Ana 014. Ajuste Ana 014. Ana 3191, chama Recife, Ana 251, alterna 133, decimal 25. Lesta, controle 119, decimal 8, transponder 5043. Autorizando Guarulhos, nível 340, decolando 10, primeira curva direita, até o Zulu 21, saída, arbor, transição é lesta, chama controle 119, decimal 8, poderia confirmar com a gente o telefone? 5043. Acionar 5043 do NER 7744. Correto, pega esse nome. Chamará 7744. 219, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa tarde. Torre Salvador, é Papa Romeu Whisky Alfa Alfa? Whisky Alfa Alfa, prossiga. Aqui, eu tô no setor sul do, desse aeródromo. Eu tô ali na Farol de Itapuã, vou passar aí pela cabeceira aí do aeroporto. Como é que eu faço? Confirma a intenção do deslocamento e vai prosseguir para que setor? Ok, eu estou indo para Aracaju, ok? Conforme plano. O plano foi apresentado e decolou de que localidade? Luiz, que é o plano? De Veracruz, ok? Decolado de Veracruz. Whisky Alfa Alfa da presente, cruza o campo, sobre a pista no 735. Whisky Alfa Alfa. Ok, vou cruzar por cima do meio da pista, é isso? Sobre a pista no 735. No 735. Seu tá visual com cabeceira 35? Visual com cabeceira 35. Ok. Cruza o campo sobre a 35 no 7, 35 no 7, reporta no cruzamento, o Whisky Alfa Alfa. Ok, Alfa Alfa. Podia confirmar se o plano foi apresentado na Sara S? Positivo, foi feito via telefone, ok? Condições de manter 259, que é mais próximo de Duna? Afirmativo. Cliente, manter 250 mais próximo, descendo 050, direto Duna. Então, direto Duna, vai descer para 050, mantendo 250 mais. 9. E no corte, parte militar de frequência, o Fábio 5954. Web 5728, além da cola, pista no 0120 graus e no 09. Decola, pista no 0120. Guardião 07120 graus e no 09, decola com proa sul, consegue entrar ao sul, após. Reporta fora do solo. Essa está sobre a cabeceira 3517. Ok, tem conhecimento dos corredores visuais de Salvador? Positivo, conhecimento, positivo. Prossegue pro de buraquinho e mantendo frequência 1 mil pés do Whisky Alfa Alfa. Confirme a prova, senhor. Buraquinho, conhece? Portão buraquinho. Ok, pro de buraquinho, ok. Zero limite vai ser o curso do localizador. Tudo à esquerda, 020, limite 520. Então 3804, alteração para sequenciamento, esquerda 360, limite ao curto localizador, em redução para 2009. É o número 4 na aproximação. Ok, entendemos então, proa 360, proa norte, e reduzindo para 200 norte, 3804. Aeronave final do 90. Ah! Confirmando, autorizado a cruzar o eixo da 17, tá livre, percorrer litoral sul, radião 07, chama controle, 119, 18. Está autorizado a cruzar o eixo da 1735, chamando o controle 398. Confirmando o estimado para pouso. 5555, controle ciente, Guardião 05, até fora da barra, da frequência está livre. Passaria 2230, desce para 2000, ajuste na 04. 2000, na 04, 22, 30. Guardião 07, decolou do pátio 3, já ingressou o litoral, está próximo a Itapuã, a intenção é prosseguir por Cabe. Para o final para pouso, Guardião 07. ATZ 060, 3804. Força aérea 1322, curva agora à direita na proa 040, nessa proa intercepta o curso do localizador, aguardando para descida. Prole, AB7722, bom dia, cruzadores do Zé. AB5728, contato radar, sobe ao 350, saída conforme autorizada. Saída conforme 350722. No 322 da Força Aérea desce para 2000 pés, ajuste 1014. Área 1322, 2000 pés, ajuste 1014. Estou na 376, torre 1118, decimal 6. Viajante 5728 para Baracaju. Aguarde, bate a saída. Um tá autorizado, parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera tá 1-0, torre 1-8, meia dúzia, altímetro 1-0 no 4. Autorizado, parte 1 no Índia Alfa, quando pronto, chama 2, 3, 3, 6, 6, 6, 6, 0, 2, da Maria Azul, 4, 0, 7, 6. Padre 804, direita 040, essa foi a intercepta o curso do localizador. Luz, LED Sierra, livre táxi, próxima espera da hora. Papá. Abner 721, solo de 25, direita solo, 21 decimal 9, agilizando o mínimo possível. Direita 21, Abner, 721. 3804, controle. 3804. Tenha 3804, direita 060, nessa planta afeta o custo localizador, descendo para 2000, ajuste no 014. Direita 060, autorizado localizador, 2000 pés, 1-0-1-4, TAN 3804. Romeu, Papatão, prossiga. 721, Alfa, Alfa Juliette 04. Alfa Juliette 04, 7-2-1. Passaria 2230, está autorizado para o seguimento. Livre, repórter estabilizado. Vai estabilizando agora, no localizador 2230. Mas só tem 4 guardas. Passaria 2230, chama a torre 1-1-8, decimal 6. 2-6, obrigado, pessoal. 3804, redução para 1-8-0-9. 2000 pés, ajuste na 0-9-4. Aguarde para completar a pressão. Certo, 3804, vamos ver. 1-7-5-4, sendo a identificação, chega da Mari, desce para o nível de voo 060. 060, chega da Mari, do 0-7-5-4. 1-7-7-7, chama Recife 1-2-5-1, na terra 1-3-3, decimal 2-5. 2-5, 1-3-3, 2-5, 4-0. Serão 3-7-6, vivo checado, vento 1-3-0 graus, 1-1-9, autorizado pouso, pistão 0. 3-7-6, 4-0. Equilíbrio meu, aguardo estacionamento. Então, Salvador, passaria 2-2-3-0, uma milha do externo, baixar de trabalho. A número 2, continua a aproximação, informarei pista livre, passarei 2230. 2230. 50, chama Recife 260-288. Juliette Tango Zulu, decolou 27, controle 119, decimal 8. 198, Juliette Tango Zulu. Decimal 1-9-8, o Whisky Alpha Alpha. Tá bom, Tá.